e só lamentações. Querido irmão, será que você se esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que ele tem. Você é meu irmão, mas primeiro geme e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais despreza as lágrimas de um filho seu, mas se levantar do trono para ouvir o fiel. Se a resposta ainda não veio, ou insista um pouco mais, breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Querido irmão, será que você se esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que ele...